tristeza eu vivia. O amanhã me era escuro, não sabia onde meu pensamento pôr. Mas em toda provação, Jesus proveu consolação e o meu sofrer tornou mais forte. Através do meu sofrer, pude a fé.